Olha o cruzamento, fechou o Palmeiras. Oséias tem a chance e a bola passou. Benício vai para cima dele. Cruzamento de novo, Roque meteu a cabeça. Gol! Aos 19 do primeiro tempo, 2 minutos depois do primeiro gol, o Roque Júnior meteu a cabeça, Bonano se esticou, não achou. 2 para o Palmeiras, 0 para o River. Já bota à frente o Verdão no Parque Antártica. 2 a 0 Palmeiras, já abre, ergue o braço o Roque Júnior, comemora com Zinho. 2 a 0 Palmeiras, já tem a vantagem que necessitava.